5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde, nossos amigos ouvintes aqui da nossa 98. É um prazer imenso estar junto com você mais uma vez aqui de volta, em homenagem ao artista, aonde você decide, onde você escolhe, onde você vota, pelo nosso parceiro blog, bregablog.com, nosso amigo Jackson da Cruz. É um prazer imenso estar de volta aqui hoje, neste sábado, né? O primeiro sábado aí, né, do mês de setembro, né? A gente iniciando aqui a nossa programação e agradecendo sempre você de estar junto conosco, agradecendo sempre a sua companhia. E você que acessa o nosso blog, o bregablog.com. Hoje tivemos aí um empate técnico. É. Hoje, no especial musical dentro do Sabor Nordestino, na rádio RCI-FM, relembraremos os sucessos bregas de José Orlando e Roberto Vilar, que empataram na enquete da semana, que a gente está dando início neste exato momento. Tivemos aí um percentual total de votos, 228 votos. Tivemos aí um empate entre José Orlando e Roberto Vilar. Tivemos aí 85 votos, um percentual de 37%. E Fernando Luiz com 58%. Então, a gente vai fazer o primeiro especial até as 17 horas com Roberto Vilar. E a partir das 17, vamos começar com o José Orlando. Você liga, participa, 3289-1849, 8793-3341. Também você participa com a gente pela internet, pelo bregablog.com, onde lá você tem um link para que você possa participar conosco. Também pelo site da nossa rádio, rcifm98.com.br, e também pelo nosso Facebook. Agradecendo sempre a você. Para iniciar aqui o especial com Roberto Vilar, vamos começar com a música Férias no Marajó. Especial musical com ele, Roberto Vilar. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Outra ilha melhor. Eu vou viajar pra ir. sempre eu hei de te amar, para joar a morena faceira. Pra ilha do Marajó, depois vou ao baixo Tocantins. Não existe outra ilha melhor. Quero ouvir o canto dos pássaros e os vaqueiros tocando os bois. Eu quero correr os meus campos da ilha do Marajó. Quero ouvir o canto dos pássaros e os vaqueiros. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com, 10 anos de sucesso. Música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. Casa da Música Brega. Brega é chique. Na programação aqui da nossa 98, homenagem ao artista com ele, Roberto Vilar. Seja bem-vindo. Para a gente iniciar aqui a sua biografia, vamos começar aqui falando aqui do mesmo. Roberto Vilar começou sua carreira participando de shows de calouros nos anos de 1982. Antes do seu trabalho no mundo do disco, atuou como crooner de várias bandas e seguiu assim até 1987, quando surgiu uma oportunidade de gravar uma coletânea, 2 faixas no LP Os Populares do Norte, volume 2, pela gravadora Gravodiscos de Belém do Pará. Essa gravação deu o primeiro impulso a nível de Pará para Roberto Vilar. Em 91, gravou seu segundo trabalho, novamente em coletânea, 2 faixas no LP Sementes do Brega, pela gravadora M Produções. Em 93, gravou seu primeiro disco, ou seja, o seu disco solo, em vinil pela gravadora M Produções. O LP A Nuvem, em 94, gravou seu segundo LP pela sua própria gravadora, Aquarius Music, o LP O Sabiá. Em 97, gravou seu primeiro trabalho em CD pela gravadora Aquarius Music. O CD Ator Principal, o ator principal foi a consagração de sua carreira. E pela primeira vez, o nome de Roberto Vilar saiu do estado do Pará. Inclusive, falando nisso, né? Um dos discos que ele estourou aí foi muito festejado. As suas músicas foram muito tocadas em todas as rádios do Brasil. E principalmente essa música aí, O Profissional Papudinho. A música mais conhecida dele, né? São exatamente 16h27. Estou aguardando aí daqui a pouco meu amigo Jackson da Cruz mandar já os pedidos pela internet. As pessoas que estão sempre nos ouvindo aí. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Vamos ouvir agora a música Ponto Final, outro sucesso aqui do Roberto Vilar. Homenagem ao artista com ele, Roberto Vilar. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. doce te quero, eu quero só você. Vou ficar contigo pra todo mundo ver. Você me faz feliz, estrela sensual. Só me dá prazer, o meu ponto final. Eu quero você, é você, só você, é você, só você, é você, yeah, yeah. Só você, yeah, yeah, yeah. Quantas noites eu sonhei com esse encontro afinal. Agora que eu te encontrei, minha estrela sensual. Quantas noites eu sonhei com esse encontro afinal. Agora que eu te encontrei, minha estrela sensual. Roberto Vila. Eu quero só você. Vou ficar contigo pra todo mundo ver. Yeah, yeah. Você me faz feliz, estrela sensual. Sonhei com esse encontro afinal. Agora que eu te encontrei, minha estrela sensual. Quantas noites eu sonhei com esse encontro afinal. Agora que eu te encontrei, minha estrela sensual. Quantas noites eu sonhei com esse encontro afinal. Agora que eu te encontrei, minha estrela sensual. Quantas noites eu sonhei com esse encontro. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Acesse bregablog.com. 3 anos de muito sucesso. Acesse e fique à vontade. Organização Jackson da Cruz. Estamos de volta aqui na nossa programação. São exatamente 16 horas e 32 minutos aqui na nossa 98. Vamos atender aqui o pedido pela internet, a pedido aqui do nosso amigo Maurício Oscar. Um abraço ao nosso amigo Maurício Oscar. Ele está ouvindo a gente lá em Piritiba. É um abraço aí. Aqueles que estão curtindo aí também. É um abraço aí. Muito obrigado pela sua participação. Ele está pedindo aqui a música Caminhoneiro. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua sintonia. Ele disse que está curtindo a 98 pelo site. Um abraço aí. Muito obrigado pela sua participação, tá? Vamos ouvir aqui, Caminhoneiro, por aqui, meu primo Jefferson, lá de João Pessoa, curtindo aqui também, nosso presidente da nossa 98, Ezivan Marinho, junto com nosso companheiro amigo Ivanildo Marinho. Só falando pra você que a gente aqui está com nosso novo equipamento, mandando o som digital completamente pra você, tá? Vamos dar umas melhoras cada dia que for passando aí, vamos fazer novos ajustes para poder levar o melhor som da nossa 98. É 15 anos de sucesso, 15 anos de muito trabalho pra você. Vamos ouvir, na homenagem ao artista com ele, Roberto Vilar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor

A programação aqui da nossa 98 são exatamente 16:38. Você liga, participa 3289-1849, 87933341. Agora eu vou atender aqui o pedido aqui do nosso amigo Alex. E aí, Alex, beleza? Ele tá curtindo a gente, tá pedindo aí a música do Roberto Vilar. Ele disse que gostou muito dessa enquete aí que teve. E o Roberto Vilar também foi um dos escolhidos. Ele pediu a música Sereia, né? Um abraço aí, nossa amiga Alex. Obrigado pela sua participação, tá, garoto? Vamos ouvir aqui, que na volta a gente fala um pouco mais aqui da biografia. Lembrando pra você que teremos aí o segundo especial daqui a pouco, a partir das 17 horas. Você não pode deixar de ficar com a gente. E hoje tem um programa Amado Batista, o Mais Amado do Brasil, a partir das 18 horas. Você vai poder também se emocionar com o programa Mais Amado do Brasil, claro, comigo, Luciano Silva. 16:39, homenagem ao artista com ele, Roberto Vilar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. Nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Thank you. Homenagem ao artista com ele, Roberto Vilar, 16 horas e 43 minutos. 44 agora, né? 16h44 aí, 4h44 da tarde hoje. É feriadão aí, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Né? As pessoas aí são milhares, levando seus filhos, colégios, bandas marciais pelas ruas aí, fazendo desfiles aí. Parabéns a todos vocês aí e também a nossa independência do Brasil. Vamos falar mais um pouco aqui sobre a vida do Roberto Vilar. Olha, o disco já citado, que foi um álbum independente mais vendido no Brasil, em 97, com 500 mil cópias vendidas, rendendo assim participações em programas como o Vitrine da TV Cultura e programa Raul Gil, na época ainda na Record. Inclusive lá, Roberto recebeu os simbólicos discos de ouro e platina, grandes troféus de sua carreira. Roberto Vilar já era considerado pela imprensa do Norte e Nordeste como o rei do pop brega e depois o rei do calypso. E o seu sucesso saiu das fronteiras, fez shows em mais de 20 estados do Brasil, inclusive nos países de fronteira tais como Colômbia, a Guiana Francesa e a Amazônia Peruana. Uma curiosidade é que por muitos anos o guitarrista de Roberto Vilar era Chimbinha, que foi, além de músico, produtor musical de estrada, até 99, quando resolveu criar sua própria banda, que todos conhecem, que é a banda Calypso. O sucesso da música profissional Papudinho fez a gravadora Som Livre da Rede Globo criar a lendária coletânea Top Brega, que vendeu milhares de cópias em todo o Brasil. A música profissional Papudinho é considerada um dos maiores hits da música Calypso no novo ritmo do Brasil. Segundo Roberto Vilar, o profissional Papudinho é aquele cidadão que bebe para se divertir sem deixar a bebida interferir na sua vida social ou profissional. Beber numa boa sem causar, ou seja, sem causar prejuízo à sociedade. Esse é o profissional Papudinho, de carteira na mão. Essa é uma das músicas mais solicitadas também aqui da nossa programação. Deixa eu ver aqui se tem mais pedidos musicais aqui. É pedido aqui do nosso amigo Carlos dos Santos. E aí, Carlos, beleza? Ele tá curtindo a nossa 98 lá em João Pessoa. Nosso amigo Carlos dos Santos aí curtindo. Ele tá pedindo qualquer música aqui do Roberto Vilar. Um abraço pra ele. Também nosso amigo Torum, nosso amigo Edivaldo. E aí, garoto? Vou tocar pra eles aqui a música Ator Principal, né? Ator Principal também é um grande sucesso desse disco, aonde o Roberto Vilar ficou conhecido nacionalmente em todo o Brasil. Homenagem ao artista com ele, Roberto Vilar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. Eu tenho 2 anos, mas você me explica. Quando ela te julga, eu as amo iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se 3 é muito, 1 é pouco, 2 é demais. Eu tenho 2 anos, mas você me explica. Quando ela te julga, eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. Eu tenho 2 amores, você não me explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. De um homem fatal. A minha vida ficou complicada. eu tenho dois amores. Você não explica quando ela descobriu que os amo iguais. E veja, minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores. Você não explica quando ela descobriu que os amo iguais. Sou o ator principal. Da minha novela, sou o ator principal, principal. Da minha novela, sou o ator principal, principal. Da minha novela, sou o ator principal, principal. Da minha novela, sou o ator principal, principal. Da minha novela, sou o ator principal. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor conteúdo da música popular brasileira, bregablog.com. Acesse e fique à vontade. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. É porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no teu bar, de volta aqui na nossa 98, 16 horas e 51 minutos. Aqui na nossa rádio 98.5, a rádio que está sempre bem do seu lado. A rádio completa 15 anos de sucesso aí com você. Olha, pra gente finalizar aqui, a biografia do Roberto Vilar. A gente fala um pouco mais aqui dele. Que no ano 2000 ele lançou o disco Pop Brega Brasil, que vendeu 100 mil cópias. E aí surgia a necessidade de gravar um disco ao vivo. Ao invés de fazer um único show e gravar o disco, Roberto gravou vários shows de sua turnê. E as gravações dos shows de Marabá, do Pará, Recife, Pernambuco, Paraíso, no Tocantins e no Clube Patativa, em São Paulo, e algumas canções inéditas de estúdios deram origem, em 2004, ao disco Volume 7, Inéditas e Ao Vivo, o seu último disco de música brega. Desde 2002, Roberto Vilar sentia uma inclinação na religião evangélica. Muita gente não entendia como um cantor que sempre falava de festas, diversão e bebida nas suas músicas, mas na vida privada não gostava de festas, não bebia e nem fumava. Mesmo assim, com um grande sucesso na carreira, apenas em 2009, ele resolveu abandonar a música brega e virar cantor gospel e membro praticante da Igreja Assembleia de Deus. Roberto Vilar é paraense de Primavera, mas é residente em Castanhal desde 74 e hoje viaja cantando música gospel por todo o Brasil. Essas informações foi do nosso amigo Jackson da Cruz aí, que caprichou nesse texto, né? Um abraço aí, meu grande garoto, meu amigo companheiro de trabalho. Quem tá querendo curtir também é o nosso amigo Olavo, né? O nosso amigo Olavo de Carvalho e o Walter Silva. E aí, Luciano, beleza? Estão pedindo aí a música do Roberto Vilar, a música Aventureiro Garimpeiro. Vamos ouvir aqui na nossa 98. Especial musical com ele, Roberto Vilar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Francisco, o Brasil, Francisco. Francisco, mora em São Francisco. Eu vou levar você pro Estados Unidos. Eu sonhei com você, um lugar tão bonito. Eu sou brasileiro, oh, oh, oh, oh. Eu sou nortista. Sou latino-americano, oh, oh, oh, oh. Da boca do Amazonas. Aqui é só tristeza, amante de ser paixão. Sou um aventureiro, um garimpeiro do sertão. Aqui é só tristeza, amante. Nossa 98, a gente vai chegando aqui ao final de mais um especial musical, né? Na nossa primeira parte, aqui na nossa, na nossa RCI. Agradecendo sempre a participação de todos, esse carinho imenso aí, tá certo? Agora a gente vai atender aqui dois pedidos, né? Que vai dar tempo ainda, que vem o, a outra parte aí do especial musical. O nosso amigo Alexandre Pinheiro tá ouvindo a gente. Ele tá pedindo aí a música Profissional Papudinho. Quem também pede também é a nossa amiga Leila, tá curtindo com a gente. Também é o nosso amigo Josemar, um abraço para ele aí. Felicidades, ele também tá pedindo também essa música. Deixa eu ver mais aqui, se tem mais gente aqui que tá curtindo conosco. É, e também a nossa amiga Neide Félix, um abraço aí. Nossa amiga Neide Félix, também ela tá curtindo aí. Ela tá pedindo a música Você é Tudo. Então a gente vai tocar as duas aí. Daqui a pouco, depois dos nossos apoios, a gente volta também com a outra parte do especial. Valeu, Roberto Vilar! Homenagem ao artista foi com ele, o Profissional Papudinho. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. É porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não.

beijei, senti uma louca paixão. Você é tudo que eu queria, você me dá paz, me traz alegria. Você é tudo que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei. Você é tudo que eu queria, você me dá paz, me traz alegria. Você é tudo.